Romeu Lima, obrigado por ter vindo. Estado autorizado, pouso pista no zero, vento 140 graus, 089. Primeiro pouso não no zero, 2171. Puxa, né, 6312, decolado 1123, chama agora o controle Salvador, 120, décima 8. Salvador, 108, né, 6312, não boa. Boa, boa. Solo foi aos 2-4. levou à direita, chega em São Salvador, 121, décima vaga. 219, bom dia, direita, 217. Bom dia. Reduza para 2, 1, 0, vai, 1, 2, 3, 0. Está mantendo, 210. Pente. Para sequenciamento, mantenha presente para o alimentado pelo localizador. Presente para o alimentado pelo localizador, professor. Meu alfa, alfa, alfa, faz pelo desse para 2.000 pés, portinho, toma 020, forma no localizador. Para 2.000, toma 020, reforçará o localizador, a forma do telefone. Autorizado a aliar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 077. Autorizado a aliar e decolar, pistão 0, vento 3304. 230, desça para 3.000 pés, curva à direita, proa 060. Esta proa está autorizada a executar o localizador. 3.000 pés, ajustado direita 060, nesta proa autorizada a executar o localizador 1230. Já está mantendo 180, senhor. Reforma, está captando o curso localizador. A gente completa a aproximação, chama da Apoio 198, decimal 900, da Apoio. Oi, 198-95, reforma, completando a aproximação. Decolado aos 3 sul, chama agora o controle Salvador, 120, 208. 208, bom dia. Bom dia, bom. Os 30, deixa para 2.000 pés. 2.000 pés nos 230. Controle Salvador, está 3304, Baruco, bom dia. 304 Betão, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor 9. Arbor 1, 3304. Canalha 312, passa nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 1926 decimal 5, alterna 125 decimal 45, boa viagem. Chegou ao lugar? Alfa, completa aí. Usa não no zero. Alfa. Gente. Aí está autorizado o povo, pista no zero, vento 1, 1, 0, 0, 0, 0. Espera aí, pronto. Isso no LS do. 1230. Gente, eu vou acessar as comunicações, 1230. Boa, azul 2780, centro da Juliette, nivelado no 1270, pro de máximo. Gente, azul 2780, essa identificação da presente voo internet para chegada, descontinho, tomo 020, desça para nível 050, azul 2780. 050, pode ser ideal, mas 20 milhas. 20. Gente, eu lhe chamo... Ligando 170, com azul 2780. 230, complete a aproximação, chama agora para o 198-95, composto, 1230. Tá, chefe, obrigado. O Chile, com a visão com ele pronto, Victor, tá bom. Gol. 230 estabilizado na LS da 1-0. Gol 230, bom dia. Ajuste no 020, continue a aproximação. Lugar de autorização de pouso número 2. Autorização de pouso número 2. 230. Lefa, 3304. Direita Lefa, 3304, obrigado. Romeo Alfa Alfa Alfa, no solo aos 35. Se lembra agora na Delta, chama o solo Salvador, 121, décimo 9. Chato avistado, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 08. 08, autorizado pouso, voo 1230. Salvador, 3663, pode esperar 10 graus. 3663, pode esperar. Autorizado a decolar na pista 0, vento 130 graus, 0 Tetra. Autorizado a decolar, 3663. E logo, terra ainda com indireção, Vitor Hotel Delta. Frequência livre, Vitor Hotel Delta. Livre, boa tarde. Isso via, vou direto em Tóquio, azul 2780. Itap, 2780. Tá contato radar 31 milhas oeste de São Mateus, sobre uma terra 4 mil pés, ajustou 020, vou direto ITAP, pelo Romeu Oscar. São 3663, decolado ao sul 40, chama agora o controle do Salvador, 120, décima 8. 208, tá 3663. Alfa, Alfa, autorizado o cruzamento da pista 735, recorte na papalha da pista. Tente 128, decimal 80, até 126, decimal 00, bom viagem, está 3304. 288, 260, 3304, bom dia. 663, contato radar, suba via para nível 340, perfil São Bruno. Via 340, São Bruno, está 3663. E será a velocidade intacta para o azul 2780? Acho que o sinal também está lido. Leda para o 3663. Tudo 780, vetoração para sequenciamento, curva à direita para 065, azul 2780. Direita para 065, 2780. Está pronto, autorizado a interceptar o localizador. Está pronto, autorizado a interceptar o localizador, 2780. Papai Juliette, até o meu, bom dia. Acionamento, chega o acionamento, reparte para o Paraná. 040, limitado pelo localizador, aqui no Romeu Oscar. 040, limitado pelo curso do localizador, aqui no Romeu Oscar. 4 de 7. Positivo. 7 reduz um pouco, 2780. Acritão, 2780. 2780. Então não aporte nada, até que chegue o Romeu. O 780, como tráfego, posição de 10 horas, 4.5 milhas, rumo nordeste, mantendo 4 mil pés, aeronave grave, novembro 2, papá, 2 a 1, bom dia. Gente, 2780. Então, meu autorizado ingresso, Rocha Neve, pronto para descer 17. Dois 780, desça para 2 mil pés. Eu estou tirando o 020, é forma do localizador. 6 mil, vai tomar o localizador, 2780, 10 mil. Curva direita, prua 065, nessa prua autorizado que está no provedor, aqui no Romeu Oscar. Direita 065, está autorizado que está no provedor, aqui no Romeu Oscar. Curva adequada, 17, a primeira curva é a esquerda. Olha, 3663, possível coordenar a prua de moto, vai. Agora está 3663, portanto, 3663. direto em Montego. Esperando para 3664. Secolado aos 45. Chama agora o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, tá? O jet até o Romeu, curva à esquerda, vou direto rumo, jet até o Romeu. Curva na esquerda, direto ao Romeu. Pista 2780. 2780, complete a aproximação. Chama agora a tua, 198 decimal 95, né, posto? 1895, buena. Juliette até o Romeu, vou direto lá para Juliette até o Romeu. Direto, isso é muito obrigado. Acessão para o localizador, passei a 3.7, cura Romeu. Gente, deixa para 2.000 pés, aguarda as vezes de comunicações, cura Romeu. Para 2.000, cura Romeu. 3.63, passa nível 1.70, chama o centro Recife, frequência 1.28, decimal 3.5, antena 1.23, decimal 8.0, quadrado. Salvador, buenas, 2780 da Azul, pastor Estelo. 0, bom dia, ajuste no 020. Estado autorizado, pouso, pistola 0, vento 130 graus, 077. Livre pouso, 910 ou Azul 2780. complete aproximação, chama agora a tua 198 para o sinal 95, ponto 2, esquina leste. Sapatão, Kilo Romeo Oscar. Possível? Ok, está 3 mil DBR para Sintra. Kilo Romeo Oscar, confirme intenções do sinal no zero. Intenção toda, zero. Vai livrar a pista para as trocas de circulação e continuar no Chicago Check. Romeo Oscar, confirme. 290, após? Interfone, pousada 90, livrar e pessoas de troca de circulação para continuar o voo de hashtag. Oscilação, 2780? Aos 2780, falso aos 353, direita, falso amador, 121, deixa para o lado. 21, agora. Dá para você a sorte na taxiota. Se o meu Oscar não controlar a última parte, pouso na 10 e após, troca. Para a troca de circulação, senhor. Pode rechear. Se o meu Oscar continua a aproximação, vai de atrás dessa força. O Chanel é 3 no 1, mas eu estou te esperando. Quero fazer pressão, vai. Quero uma mosca. Repreende, eu não copiei a informação. Troca o equipamento no sol. Aguarde, senhor. Então que após o pouso, esse plano termina, terá que fazer um novo plano. Se a Bravo Serra já sente autorizado o ingresso na pista 1735, aposta a linha de ponto na cabeceira 35. O meu Oscar avistado, autorizado por pista 10, vento 140 graus, 0 metros. É, confirma o matrícula da aeronave que chegou para o táxi até o táxi 3. Confirma autorizado o táxi até a táxi 8 para a estar em graça lá, que vai melhor a pista. A intenção é toque de aeroméstico no zero para pouso da 1.7. Meu Oscar, ciente. Utilizado o toque aeroméstico da pista 1.0, vento 1.4 graus, 0 entrou. Quilo ciente, autorizado em graça na. Confirmando, mantém a posição. Se abre localização autorizada da colagem pista 35, vento no 40 graus, 0 atrás. Estrada 311, autorizado, Alérgio, motor de estrada. Alérgio, motor de estrada. Autorizado, equipamento 1735, consegue Quebec, Mike e Lima. Na linha, acho que mantém a posição e chama o São Salvador, 121, décima loja. Romeu Oscar, o KMZ 157, sobra para o número 3, curva esquerda, forte perno, vento pista 1-0, forma o tráfego decolado da pista auxiliar, 35, é um Charlie 210, forte visual com ele. Serra decolado ao 58. Chama agora o controle 120 da escola 8. Boa noite, obrigado aí pela coordenação, valeu. Controle, muito bom dia, passar o meu Serra Bravo Serra, chama 5406 decolado. Prossiga, Serra Bravo Serra. Ah, se escuta, decolado. 5406. Gente, pode fazer a base. Sua família 065, qual é a sua ideia? 305 já está voando na ideia, autorizado então 065, sem restrição no presente, abra o céu. Sim, sem restrição. 0,25 grau, 0,99. Tirar a direita aqui para final da perna do Vestado 77. Chega o meu Oscar, afirmo, puxar a base curta para 1-7. O Léo está autorizado por essa perna do vento pistar 1-7, então acho que vai girar a base. Sim, matará. Mostra autorizado base, é poste final, pistão 7. Guardará. Estou usando o pistão 7, vento no 40 graus, 0,99. 3, 4, 7, 0. Hoje eu levo a 3, 1, 1, decolado aos 1, 3, 0, 0. Chama agora o controle de Salvador, 1, 2, 0, 2, 4, 8. 311, contato na data com live, super via 4360, foi direto Libra. Chimamé Oscar no solo 02, 45. Chimamé Oscar, pela direita na Papá, deixa lá pra você ver. sem identificação, autorizado chegado com média 1, desça via para o nível 050. Estantinho, toma 020. Vou direto para aqui, vou na janela 4. Romeu Controle 58 milhas de oeste de Salvador, mantém o nível 120. Chama agora o centro Recife, frequência 128 decimal 8, altera 260. Boa viagem. Chama agora o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterno 123 decimal 8, boa viagem. 2171, bom dia, autorizado aliás, decolar, custando 0, vento 1, 2, 0, grau, 0, 8, 2. Ali decola no 0, vou 2171. Identificação, autorizado por chegada com a média de 1, vista via para o nível 080, estou tinto no 020. O 2071, decolado 1-3, chama agora o controle, Salvador, 120, 2-8. 1208, voo 2171. Bom dia. Bom dia. 2171, bom dia, decola 1400, salvo 1. 71, contato radar decolagem, sul, seu nível 360, saída salvo 1. 360, salvo 1, voo 2171. Desça para 2500 pés, prossiga para os corredores, ajustar o time para 020, acho que eu vou oficiar. Autorizado ingresso, pistola 7, suporte alerta pronto na cabeceira do 7. Palmas, Serra Bravo, Serra. Para informação de voo elétrico, chamo São Francisco, frequência 1-26-1985, alternando 25-1045. Chamo São Francisco, frequência 1-28-35, alterna 1-23-8. 2-3-5-23-8. O gol 2-1-7-1. Para 2000 pés, autoridade elétrica 3, reporte estabilizado, ajuste em Salvador no 020.